agradeço a Jesus por minha felicidade, por nunca conhecer o mundo, tampouco a sua maldade. Nasci em um lar cristão, desde bem pequenina. Conheço o Evangelho da paz, é a luz que me ilumina. Jamais vou me desviar do caminho verdadeiro. Quero o Cristo levar aos jovens do Brasil inteiro. Nasci em um lar cristão, desde bem pequenina. Conheço o Evangelho da paz, é a luz que me ilumina. Queria que todos jovens felizes pudessem ser, e abrissem o seu coração para Jesus receber. Nasci em um lar cristão, desde bem pequenina. Conheço o Evangelho da paz, é a luz que me ilumina.